Portal do Arrocha. Thiago Guarujá Produções, Antônio Catuaba, AFT Estúdio, Boraturi, Magda Costuras, vereador Geraldo Macedo. Alô, meu parceiro Zé Oliveira, tamo juntos. Fala pra mim que isso não é verdade. Entre a gente ainda existe amor. Você não tá vendo que eu tô com saudades. Não é a primeira vez que a gente brigou. Eu não aguento mais. Dorme sem você me aceitar. Some, por favor. Oh, eu te amo demais. Responde, responde, por favor. Oh, eu te amo demais. Não some, não some, por favor. Oh, eu te amo demais. Responde, responde, por favor. Fala pra mim que isso não é verdade. E entre a gente ainda existe amor. Você não tá vendo que eu tô com saudades. Não é a primeira vez que a gente brigou. Eu não aguento. Você me aceitava, tô saindo agora pra te ver. Oh, eu te amo demais. Não some, por favor. Oh, eu te amo demais. Responde, responde, por favor. Oh, eu te amo demais. Não some, por favor. Oh, eu te amo demais. Responde, por favor, por eu te amo demais. Autoescola Simão Diense, organização Júnior Ivanei, Ezio da Rota, César Veículos, AFT Estúdio, Fábio Júnior, Paredinha 2 Compadres, organização Ademir. Estou no DS!